DJ Holly. Ei, CN Boys, episódio 1, eu engatei a quinta marcha, pisei no acelerador, estourei o velocímetro, meu som é bom de motor. Meu carro se destaca por onde ele passa, 11 anos, meu fita, campeão nas estradas. Minha base é turbinada, minha voz é equilibrada, 1000 por hora, toma, cantando pinhão nas estradas. Lataria encerada, grafitada, hip hop, CN Boys, primeiro lugar no hip-hop. 1000 por hora na trilha sonora, eu vou mandando tom, sempre representando, mudando o meu flow. CN Boys no rap, na construção do som, só progredindo e nunca na contramão, subindo os degraus, divulgando nosso style a toda velocidade, animando vários bailes. Rap nacional, sente só a trilha sonora, a todo vapor no beat, nós estamos a 1000 por hora. A 1000 por hora vou correndo na pista, enquanto você olha eu já ganho a corrida. E-oh, champanhe encharca a torcida. E-oh, oh, oh, oh, oh. A 1000 por hora vou correndo na pista, enquanto você olha eu já ganho a corrida. E-oh, champanhe encharca a torcida. E-oh, oh, oh, oh, yeah. Corro pela evolução, Joe, como Big Tupac, salve os brancos, pardo, marrom, cabelo black no J. Cole, tic tac, fazer por nós pelo rap, é na voz dos moleque, lembrei o nego Alex, salve, fazer a diferença em primeiro plano, já vi nem todos são manos, é bem mais além que meros sonhos, camisa 10 na partida, tipo cena na pista, episódio 1, CN Boys a 1000 na corrida, velocímetro faz pum, queimando pneu na pista, ninguém avisa, CN Boys número 1, descolando com 500 a 1000 por hora, eu vou nesse som, nesse beat aumentando o pitch, tipo Lewis Hamilton, combustão adulterado, vamos chegando a 1100, a luz neon destaca, roda cromada, yeah man, só paro pra dar carona pras pinta, pra inspiração do meu flow, depois aumento o farol, curte esse estofado, baby, let's go. A 1000 por hora vou correndo na pista, enquanto você olha eu já ganho a corrida. E-oh, champanhe encharca a torcida. E-oh, oh, oh, oh, oh. A 1000 por hora vou correndo na pista, enquanto você olha eu já ganho a corrida. E-oh, champanhe encharca a torcida.